Toda menina baiana tem um santo que Deus dá. Toda menina baiana tem encanto que Deus dá. Toda menina baiana tem um jeito que Deus dá. Toda menina baiana tem defeito também que Deus dá. Deus deu, Deus dá, Deus entendeu de dar a primazia, o bem pro mal, primeira mão na Bahia, primeira missa, primeiro índio abatido também, Deus deu, Deus entendeu de dar toda a magia. Vem pro mal, primeiro chão na Bahia, primeiro carnaval, primeiro pelourinho também, que Deus dê. Toda menina baiana tem encanto que Deus dá. Toda menina baiana tem um jeito que Deus dá. Toda menina baiana tem defeito também que Deus dá. Primeira missa, primeiro índio abatido também, que Deus deu. Deus entendeu de dar toda a magia, do bem pro mal, primeiro chão na Bahia, primeiro carnaval, primeiro pelourinho também, que Deus deu.